Luciano do 584. Bom, 123, ela está usada em Alimantes, se não entendo. Em Alimantes, 50, 123. Sapatão 90, Juliette Alfa, chamou a torre. Empate 5, livre acionar, reporte, táxi. Geral, Serra Delta Lima, estação na frequência livre. Papa Romeu, novembro, nosso político autorizado, toque a remite da pista 97, vento 110 graus, 132. Livre, toque a remite da 97, novembro, nosso político. Sobre o motivo, o GM é 140, ponto de espera da 110 graus. Eu mantenho ponto de espera, pistão, Zé. Ponto de espera, Delta, pistão. No meio de Juliette Alfa, tá, que se autorizando, reposta um ponto de espera da papá para ingresso. Controle, bom dia, Força Aérea 2584, cruza 2000 na Arboruno. Força Aérea 2584, contato radar na decolagem, segunda via, sai da Arboruno, número 400. Sobe via Arboruno até o 400, Força Aérea 2584. Estão no zero, vento 120 graus, 149. Livre decolagem, pista no zero, vamos Romeu, novembro, acho que o risco para o arremesso é os 3-2, prossiga para o farol de Itapuã, espera, aguarde instruções. Segue para o farol de Itapuã, espera o novembro, acho que o risco, essa é a informação, esse é o ponto final, senhor. Três ponto final. Senhor Romeu, 140, mantenha o ponto de espera para tudo a 8 milhas para o ponto, você. Sente negativo devido ao tráfego também à frente, no mesmo perfil de saída? Aguarde instruções do Chanel 147. Papatão, novembro, Juliette, Alfa, opção? Já no ingresso, a porta aliada e pronto, capitão 97, papatão, novembro, Juliette, Alfa. Decolar 239, chama o controle de Salvador no 20, décima 8, montou. 208, boa, no 230. Confere 8505 a torre. É escuta possível? Sim, chave está a ponto autorizado. Pistão 0, vento 1, 10 graus, 149. Confere 8505. Espera 8505 para informação à direita, Papa 28 Alfa, 1 no 10, espera no setor sul, litoral sul, sem interferência com a aproximação. 7501, hora mais. Paulo, Lima, Pau, Hotel, Oceano, Identificação, Lisa, mais quanto que está chegando a Bela Viana, atualizado o seu número de 0070, ou a gente no 021. Novembro, acho que é o uísque visual com helicóptero na curta final, meu Zé. Pista na 021, autorizado o salto pela tela futura. Pista na 0, já passa para o Zé. 7-0-2-1-0-2-1-0. Pode voltar na direta, por favor, Zé? Está na 0, já superado, autorizado o cruzamento final no zero, aguarde para gerar base pela direita no 7, papão no 92 2. Autorizado o cruzamento do campo na retaguarda do helicóptero, não aguardando para gerar base da 17, 92 2. Estando novembro Juliette Alfa, autorizado decolagem pistão no 7, vento 100 graus no 09. Pronto para girar base no 7. Arrumou novembro, acho que o risco base aguardando a atualização de pontos, pista no 7. Livre base, aguardando a atualização do pouso no novembro. Série 505, no solo às 4:04, estacionar no pátio da frequência livre. Estamos no novembro, Juliette Alfa, decolado aos 4:04, chama o controle Salvador no 20.8, bom. Juliette Alfa, 7, controle 208, obrigado, bom dia. Bom dia. A Palma, no novembro, acho que o uísque, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Pouso no 7, novembro, Oscar, uísque. Oxa, na M1-4-0, decolado autorizado, pistão no 0, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Decolado, pistão no 0, Oxa, na M1-4-0. Ela é 2, 3, 9, 8. Chamar a Receita 260-2888. Bom dia. Bom dia. 648, bom dia. Mantenha pontos de espera na pista 10, devido ao tráfego do comando da pista 10, mesmo texto de saída, mesmo destino, mesmo nível, o segundo tráfego já em aproximação final 10 para a ponta. Aguarde. Bom dia, Monomel 48. Estamos chamando o limite de terminal Salvador 1408, pouso Ilhéus 1448. Pode ser 1408, pouso 1448. Juliette Alfa, sim, aqui. Sim, 0 chama o centro Recife, na frequência 1-2-9-8-5, a terra 1-2-5-8-9-4-5. A primária? A primária 1-2-9-8-5. 2-3-8-5, a terra 2-5-4-5, voo do 2-3-0. 3198, no solo 50, liberando de ataque sem eco, chama o solo Salvador no 21, deixa uma nova. Eco 219, tanto 219. 9968 Alfa, na tráfego de do controle reportar. A passada vertical do Tacaré, chama o controle de da frequência 120, decimal 1. Na 6140, chama o centro Recife na frequência 1-2-6-8-5, aterna 1-2-5-4-5. 6-8-5, alterando 4-5, 8-6-1-4-0. Cada 1-0, estabilizando com 3-7-4-0. 4-7-4-0, completa a aproximação, chama o centro na frequência 1-9-9-5. Alô, bom dia, tá 3740, sinal da 10, estabilizando. Tá 3740, bom dia, avistado, pouco autorizado. Então 10, 21, 10 graus, 15 mais. Privado por cista, 10, tá 3740. Na Pucarua, 1-6-4-8. Batângulo, Matatá, 2 para 2 da Paz, 1-2-0-2-1, autorizador Leste, 2-0-2-0, é possibilizado. 2 para 2 de oferta, 2-0-2-1, autorizado o procedimento Leste, 2-0-0, é possibilidade do Leste. Ano 250, opciona identificação, lista destinada pela Diana, planilha 050, e aí, lista na 020. 240, no solo 5-6, liberando o ataque seu Foxtrot, chamo solo Salvador no 2-1, no 2-1-9. Liberando a Foxtrot-9, bora. Estabilizou, final de agente do zero do contato. Capão 1 Mateu Hotel, completo sua próxima faixa, motor na frequência 198, decimal 95. Completa a próxima faixa, motor no número 18, Estados Unidos, então, bom dia do Mateu Hotel. Bom dia. Então, aí, Salvador, está passando Lima Hotel, até o transporte de extremo, bom dia. Bom dia, passando Lima Hotel, Hotel, tráfego ainda não avistado, que legal no 021, continue a aproximação. Reporte quando avistando o trem baixo travado, comportando Lima, Hotel, Hotel. Já avistado, CNH do 1021, baixa travado, tem Hotel, Hotel. Comportando Lima, Hotel, Hotel. Tráfego agora avistado. Pista liberada, pouso autorizado. Pista 10, gato de 1010 graus com 149, comportando Lima, Hotel, Hotel. Pouso autorizado, Lima, Hotel, Hotel. 1, 2, 5, 1, 4, 5. Recita na frequência 1, 2, 6, 5, 1, 2, 5, 1, 4, 5, 1, 2, 4, 8. Hotel, atento somente a pessoas trabalhando na lateral esquerda da pista 1-0 estão em distância regulamentar, senhor. Ah, obrigado pela informação, vai ficar atento, pelo contato. A gente está com a 3, Fala, 1250, você tá no Luiz? O 1250 tá com problema de vista, mas já dá pra retornar, já tá. Ok. Lima Hotel Hotel, no solo Alfa 03, libere a pista próxima à interseção à direita. Chame solo Salvador na frequência 121.9. Vai reportar estabilizado no ILS 1250. 743, para o localizador, vai na 3045. A torre da Brasília está 4 mil pés, hoje está 10 mil. 10 mil, será 4.5.20. Finalizado, final de LS-63, 1-2, 1-2-5-0. 1-2-5-0, contato de aproximação, LS-3, LS-3, LS-3, LS-3, LS-3. 1-2-5-0. Aí, 2-4-1, 2-4-1, para a vista de aproximação, é parte da segunda. 10-0, você vai informar para 2-4-3. 1-2-5-0, estabilizado na final. 1-2-5-0. Muito bom dia. Tráfego avistado, Kenegal no 020 agora. Pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus. 1-1 nós. Ciente, pouso autorizado, 1-2-5-0 graus, bom dia. Azul. Azul 2743, transferiu agora do estado. Continua com a solução, a voz disponível. Vai lá, 2743. Rua 1250, no solo zona 3, para a pista próxima, intersecção à direita, chame solo Salvador, frequência 121, no décimo nove. Livre 1219, 1250, graças a uma boa. Sul 2743, vento de 1,00 graus, 129, que negado no 020. Pista liberada, pouso autorizado, pista no 0-2743. No solo ao zona 7, libera a pista próxima à intersecção à direita, chame solo Salvador na frequência 121 do décimo nove. Libera a direita, chame 219, azul 3743. A gente vai ver o vídeo da chave, mantenha-se em condições ideais, até o tiro de agora a pouco. Lima, Hotel, Hotel. Bom dia, Alfredo Abelinheiro de Colar, pista no zero. Vento de 1 no 0 graus, quando 3 lá. Bom dia, ainda cola na pista no zero, agora 094. Tudo bem, pista no 020, autorizado com a trilha na trilha textura, pista no zero, até estabilizado. Estamos na vigilação, só não atrapalha o esquecimento do controle do portal. Eu conto livre, depois. Decolados 2-2, chama agora o controle Salvador na frequência 1-2-0, decimal 8, tem um bom voo já. Salvador 208, bono 094, graças, até daqui a pouco. Salvador, bono 094, passando 1410, um perfil da saída Momo. Eu não vou mais de 4 contatada na decolagem, se deve ser da mão no primeiro 370. Via saída Momo pro nível 370, autoriza. O bolo 094. Na 2, está na expansão, nós estamos chegando a Bernardino, pro nível 050 e a gente está no 0. 0020. Mais um eco livre decolagem, chame fora do solo, vento de 1,0 graus, 1,4 nós que legal no 020. Autorizado, Linhares e Colar, pista no zero, vento de 1,0 graus, com 1,5 nós, que negão no 020. Bora, cola, cola. Topo Romeu Servos, o eco agilize, cruzamento aprovado, no eixo de aproximação, pista 1,0, chame cruzando o eixo, senhor. Fala, cruzando o eixo, agilizando o Servos. Afirma, Servos, o eco, eu tenho um Avianca. Agora é Buzz da Avianca, aproximadamente 12 milhas, final pista 1-0. Por gentileza, utilizando o devido tráfego, agora 200 nós. Ok, só tá utilizando uma rapidinha, mas dois minutinhos já tá livrando o seu eixo. Gente. Quantos são os taxis até a Papá aguardando para a decolagem? Será autorizada a decolagem aproximadamente mais 20 segundos. Mantenha o ponto de espera, pistão zero, senhor. Para os erros, o eco pro agora do farol de Itapuã, no farol transfere para o controle 120 decimal 8, sua decolagem ocorreu aos 25, tem um bom voo, erros do eco. Vamos ligar essa regressa. Uf, Mike, taxi até a cabeceira 35, após o provável decolagem, evento de 120 graus, 1,4 nós, que legal no 020, Mike, Uf, Mike, reporta um Robson 44, agora proa do farol de Itapuã, mantendo 500 pés, o Mike, Uf, Mike. China 6200 é a torre de Salvador. Nacional, China 6200, reporta dois tráfegos, dois Robson 44 decolando da pista auxiliar, correção, se afastando à sua direita no corredor visual Salvador, não interferem com seu pouso agora autorizado, pista no zero, tráfego avistado, evento de 1,00 graus com 1,2 nós, o China 6200. Decolagem, Michael, Mike, vento de 1,0 graus, 1,39. Papa Michael, Mike, considere ser decolado aos 2,8 pro do farol de Itapuã. Chama e controle Salvador em 1,9, correção 1,20, decimal 8, Michael, Mike. Aqui, tá bom. Centro-Isola, Barbosa, agora curtíssima vista no zero. Eu acho que você. Centro-Isola, 91, após a passagem do Barbosa, agora curta final vista no zero, autorizando a linha e manter vista no zero, Centro-Isola, 91. Após a voz ali, mantenha o zero, Centro-Isola, 91. Centro-Isola, litoral, mantendo 500 pés, a tal parada barra, sobrevoa na barra. Bom, meu senhor, eu preciso ver a literatura, 500 pés, a porta da parada barra. Ah, pode falar, senhor. Agora está o Mike Luiz, Mike Procure. Sim, se coloca presente e vai manter 500 pés ali no litoral, fazer o farol. Bem, senhor, eu sou Mike, mantém 50 pés, 500 pés, a literatura, a porta da parada barra. Para lá, também, para lá, Mike. 00 no solo 29, libera a pista próxima da extensão à direita, chame solo Salvador, frequência 120, decimal 8, senhor. 219, pro 6200. Mil perdão, senhor, tem razão, é o solo 121, decimal 9, mil perdão. Zulo 91, autorizado a decolar pista 10, vento de 120 graus com 139. Livre decolagem da 10, tá 319. Azul 279, livre de Rio, aguardo a coordenação 53. 7 pela direita, autorizado, Mátila. Obrigado, Mátila. Azul 71. 3191, decolado aos 32. Chame agora o controle Salvador na frequência 120, decimal 8, senhor. Bom voo. 308, obrigado, bom dia. Tá 319. Seu tá 3191, decolado, tá voando. Bom dia. Tá 3191, contratar a bala do coragem, se perdeu o seleção, voando, primeiro 3430. Estamos na subindo para o 3470, 3192. Número 962, subiu para 2 atrás, 2900, utilizador da pista 90, reposta estabilizado. É 2000, reposta estabilizado, autorizado, 90. Mas a pessoa mais que usa mais que Passagem do ex-conferimento que precisa. 2179, estou sempre recebendo a frequência 128, do sinal 35, alterna 123, do sinal 8. Senhor Romeu 20, mantendo 1.510 via corredores, acelera o momento.